Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu. Oba! Hoje o programa vai tratar das diferenças entre esses dois bichos esquisitos e encantadores, o homem e a mulher. E para abrir, nada melhor que uma frase de Carlos Drummond de Andrade. Os homens distinguem-se pelo que fazem, as mulheres pelo que levam os homens a fazer. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Eu não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com glu glu. Existe uma lenda antiga que fala das Amazonas, uma tribo só de mulheres, bravas guerreiras, que viviam numa comunidade onde não existiam homens. Elas procuravam homens em outras tribos apenas para acasalar e procriar. Uma sociedade só de mulheres, já pensou, hein? Pois parece que essa possibilidade existe. Eu li um estudo do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que indica que quanto maior o índice de poluição, maior a desproporção entre o nascimento de meninos e meninas. O estudo levantou os registros de nascimentos na cidade de São Paulo entre 2001 e 2003 em três áreas, classificadas de acordo com a poluição do ar. Onde a poluição era alta, a proporção de nascimentos de meninos era 1% menor do que na região menos poluída. Na área mais poluída, nasceram 1.180 meninos a menos do que na menos poluída. Poluição extingue os machos. Pode. Um dia, vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria. Do que eu quisesse ter, que nada, minha porção mulher que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é a que me faz viver. Quem dera, pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera ser o verão, o apogeu da primavera, e só por ela ser. Quem sabe o super-homem venha nos instituir a glória, mudando como um deus o curso da história, por causa da mulher. É, Gilberto Gil causou um bocado quando lançou essa canção Super-Homem, que aqui você ouve com Caetano Veloso. Um dia, vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu quisesse ter. Que nada, minha porção mulher que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é a que me faz viver. Quem dera, pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera ser o verão, o apogeu da primavera, e só por ela ser. Quem sabe o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como um deus o curso da história, por causa da mulher. Pois é, voltando àquela história da pesquisa da poluição que extingue os machos, eu fico com o pé atrás com essas pesquisas, sabe? Que normalmente confundem correlações com causalidades, mas é sempre interessante acompanhar a lógica. Os pesquisadores acreditam que os óvulos protegem-se melhor da influência da poluição do que os espermatozoides, e que os cromossomos que dão origem ao sexo feminino levam vantagem. Numa experiência com camundongos, a diferença chegou a 24% menos machos do que fêmeas podem. Como se não bastassem a emissão do CO2, a sujeira da fuligem e as doenças respiratórias, a poluição ainda extingue os homens. Imagine que aquele cano de escapamento do carro que está à sua frente significa um menino a menos no futuro. No ritmo em que vamos, em breve só nascerão mulheres. Mas esse lance da poluição acabar com os homens talvez seja apenas um golpe de misericórdia. O mundo já é das mulheres, falta apenas reconhecer. Vocês já notaram como elas vêm tomando conta de todas as áreas, hein? Num evento para um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, cheguei ao hotel junto com os ônibus que traziam mais de uma centena de funcionários. Abrem-se as portas e a cada 10 que descem, 7 são mulheres. Pergunta a um dos diretores se existe alguma política que privilegia a contratação de mulheres e ele diz que não. Elas ganham dos homens nos processos de recrutamento e seleção. Eu já acordo pensando em você. São tantos flashes que aparecem de uma vez. Mas será que sua vontade já passou? Você tão longe, nem notícias me mandou. Tão pouco tempo e já senti saudades de você. Foi só um beijo, mas já deu pra perceber que em poucos minutos você se tornou uma pessoa que meu coração levou. É tão estranho sentir você. Só sua imagem vem me perturbar. Eu gosto às vezes de te esquecer, porque eu sei que você vai lembrar. Eu fuço na tua vida só pra poder me atualizar. Agora que caí nos teus braços, como é que eu faço pra levantar? Porque eu sei que você vai lembrar. Agora que caí nos teus braços, como é que eu faço pra levantar? Você ouviu um pouco de nepotismo no Café Brasil. Essa é Luciana Pires Bichuete, minha sobrinha, cantando lá em Bauru, como quem não quer nada. É um talento essa menina que vai longe. Pois é, pouco depois daquele evento dos advogados, eu participei de uma coletiva de imprensa no Rio Grande do Sul. A grande maioria dos jornalistas machos estava mais interessada no almoço, nos brindes e no bate-papo. Enfastiados, desinteressados e desatualizados, faziam perguntas protocolares, de olho no garçom. Enquanto isso, as jornalistas fêmeas, de bloquinho em punho, encantadoras e exigentes, queriam saber de tudo. E dispensavam o almoço, pois eu tinha que voltar para a redação. As mulheres estão se revelando mais interessadas, mais inteligentes, mais profissionais, mais curiosas, mais confiáveis, menos violentas e mais éticas que os homens. E são mais atraentes. O que será que está acontecendo com os brucutus, hein? Conformaram-se em ficar para trás? Acomodaram-se ou simplesmente não enxergam? Ou talvez estejamos apenas vendo as mulheres recuperando o tempo perdido durante os séculos em que foram subjugadas por uma sociedade machista. Maria! Ô Maria! Sai da lata! Aqui estou, senhor paladar exigente. Não se contente com menos. Seja sempre exigente para ter mais alegria. Use todos os dias óleo Maria. Óleo Maria, o bom da lata, lembra? Ô Maria, sai da lata que no fundo tem barata. Pois é, mas a perspectiva de uma sociedade onde o poder seja compartilhado entre homens e mulheres me fascina. Ao atingir o equilíbrio, teremos um mundo bem diferente deste que conhecemos. Melhor, menos bruto e mais confiável. No entanto, ao ler a tal pesquisa, eu fiquei preocupado. Talvez não dê tempo para o equilíbrio. Faltarão homens. Pelo estudo da USP, o destino deles é virar fumaça. Não sei que intensa magia teu corpo irradia, que me deixa louco assim, mulher. Não sei teus olhos castanhos, profundos e estranhos, que mistério ocultarão, mulher. Não sei dizer, mulher, só sei que sem alma roubaste minha calma, e aos teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem um gosto amargo e eu fico sempre a chorar nesta dor. Por teu amor, por teu amor, mulher. Olha só, mulher, você tá ouvindo Emílio Santiago, que é sempre uma delícia. Um dos maiores intérpretes da música popular brasileira, que une sensibilidade e bom gosto. Aqui, ele canta Mulher, de Custódio Mesquita e Sadi Cabral. Uma homenagem a elas. Mulher, só sei que sem alma roubaste minha calma, e aos teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem um gosto amargo e eu fico sempre a chorar nesta dor. Por teu amor, por teu amor, mulher. O teu amor tem um gosto amargo e eu fico sempre a chorar nesta dor. Por teu amor, por teu amor, mulher. Pois é, esse lance das diferenças entre homens e mulheres é fantástico. Dá até piadas, e algumas das melhores que eu conheço. Por exemplo, tem aquela do velhinho e da velhinha que vão no médico fazer um exame físico tradicional. No final do exame, o médico atende os dois separadamente e conversa primeiro com o velhinho. Pois não, o senhor está muito bem, sua saúde está muito boa, não tem nada demais. O senhor tem alguma queixa, tem alguma coisa a perguntar? E o velhinho diz, eu tenho um problema. Toda vez que eu faço sexo com minha mulher, a primeira vez eu sinto calor. E na segunda vez eu sinto frio. O doutor não entende direito aquilo, bom, não sei o que pode ser, deixa o velhinho ir embora. Aí chama a velhinha, e a velhinha entra e ele repete a história. A senhora está muito bem, a saúde está muito boa, tudo em cima, tudo resolvido, mas tem um problema que seu marido se queixou para mim. Ele me disse que ele tem um problema, que quando ele faz sexo com a senhora, a primeira vez ele sente calor, e na segunda vez ele sente frio. Eu não consegui entender muito bem, a senhora saberia o que é? E a velhinha diz, claro que eu sei, doutor. É que a primeira vez ele faz em janeiro, e a segunda ele faz em julho. Ele gosta dela, não maltrata ela, não desfaz dela, trata muito bem. Foi à capela e casou com ela, não repara nela os defeitos que tem. O que mata ela é uma perna torta e a outra morta de uma congestão. Tem um braço seco que furou no prego, tem um olho cego e só tem uma mão. Já foi operado ó, de apendicite e de sinusite e foi até feliz. No pé do cabelo nasceu uma espinha e a coitadinha perdeu o nariz. Ele gosta dela e não maltrata ela, não desfaz dela, trata muito bem. Foi à capela e casou com ela, não repara nela os defeitos que tem. Só tem uma orelha, mas não é defeito, já perdeu um peito numa operação. Quebrou a espinha e ficou marreca, ela é careca e só tem um pulmão. Ela tem na cara uma queimadura danosa e sofre de loucura e do coração. O vento passou com um tortolho e a boca é fanhosa e moca, mas é um peixão. E ele gosta dela e não maltrata ela, não desfaz dela, trata muito bem. Foi à capela e casou com ela, não repara nela os defeitos que tem. Ele gosta dela, não maltrata ela. Você tá ouvindo Antônio Mário Nóbrega com Mulher Peixão, de Luiz de França. Acredite, essa música fala daquele amor cego que todo mundo conhece. E ele gosta dela e não maltrata ela, não desfaz dela, trata muito bem. Foi à capela e casou com ela, não repara nela os defeitos que tem. Então, mulheres e homens são muito diferentes mesmo. Eu recebi outro dia um e-mail com um texto que trata dessas diferenças. O texto é bem humorado, mas traz umas verdades. E por falar em homem e mulher, ao fundo você vai ouvir Acariciando, com Batista e convidados. Essa delícia está no CD Chorar Faz Bem. Primeiro é a questão dos apelidos. Se Adriana, Silvana, Débora e Luciana vão almoçar juntas, elas chamarão umas às outras de Dri, Sil, Dé, Lu. Se Leandro, Carlos, Roberto e João saem juntos, eles afetuosamente se referirão uns aos outros como gordo, cabeção, rato e negão. Na hora de comer fora, quando a conta chega, Paulo, Carlos, Roberto e João jogam na mesa R$20 cada um, mesmo sendo a conta de apenas R$32,50. Nenhum deles terá trocado e nenhum vai ao menos admitir que queira o troco. Logo, o troco será convertido em saideiras. Quando as garotas recebem sua conta, aparecem calculadoras de bolso e todas procuram pelas moedinhas exatas dentro da bolsa. E na hora de assistir os filmes, hein? A ideia que uma mulher faz de um bom filme é aquele em que só uma pessoa morre bem devagarinho, de preferência de amor. Um homem considera um bom filme aquele em que muita gente morre bem depressa, se possível com balas de metralhadora ou em grandes explosões. Para lidar com o dinheiro, então, um homem pagará R$2 por um item que vale R$1, mas que ele precisa. Uma mulher pagará R$1 por um item que vale R$2, mas que ela não precisa. Um homem tem 6 itens em seu banheiro. Escova de dente, pente, espuma de barbear, barbeador, sabonete e uma toalha de hotel. A quantidade média de itens em um banheiro feminino é de 756 e um homem não consegue identificar a maioria deles. Quando vão discutir, então, uma mulher tem a última palavra em qualquer discussão. Por definição, qualquer coisa que o homem disser depois disso já é o começo de uma outra discussão. Café Brasil. Que tal, hein? Chorinho pra ele, de Hermeto Pascoal, aqui com o grupo Flor de Abacate. Que delícia! Voltando àquelas diferenças entre homens e mulheres, hein? E as preocupações com o futuro? Uma mulher se preocupa com o futuro até conseguir um marido. Um homem nunca se preocupa com o futuro até que consiga uma esposa. Será que eles mudam, hein? Uma mulher casa-se com um homem esperando que ele mude, mas ele não muda. Um homem casa-se com uma mulher esperando que ela não mude, mas ela muda. E na hora de dividir, como é que é, hein? Uma mulher dividirá seus pensamentos e sentimentos mais profundos com um completo estranho que lhe dê atenção. Um homem só dividirá seus pensamentos e sentimentos mais profundos quando questionado por um advogado esperto, sob juramento e, mesmo assim, apenas quando isso puder diminuir a sua pena. E nas amizades, hein? A mulher encontra com a outra na rua: "Nossa, como você tá linda!" Quando viram as costas, vem o comentário: "Nossa, como ela tá gorda!" Um homem encontra com outro na rua: "Fala aí, seu gordo careca bichona!" Quando viram as costas, vem o comentário: "Pô, mas esse cara é gente fina!" Café Brasil! Então, lá atrás eu toquei Acariciando, de Abel Ferreira, em Chorinho. E agora a gente vai ouvir Que Nem Gafieira. Você tá ouvindo Zé da Velha e Silvério Ponte. Segura! E aí o sujeito sofre um acidente e perde o pênis. Sem pênis, a sua vida fica um horror, ele fica deprimido. Até encontrar um amigo que lhe recomenda, cara, tem um médico aí que é um arraso, vai lá. E ele vai no médico fazer uma consulta, e o médico olha e fala, cara, sem problemas. Eu tenho um sistema aqui que eu posso implantar de volta esse pênis sem problemas. Olha aqui, ó. Eu posso implantar no senhor um pênis pequeno, que custa 5 mil reais. Posso implantar este pênis médio, que custa 8 mil reais. E posso implantar esse pênis grande, que custa 15 mil reais. Como eu sei que isso aqui é uma decisão que não é só sua, é sua e da sua esposa, eu vou deixar o senhor sozinho na sala, que o senhor telefona para ela e decide qual é o tamanho que o senhor quer. Depois eu volto e a gente resolve. E o médico sai da sala e volta 15 minutos depois. Encontra o paciente cabisbaixo, choroso, com a cabeça entre as mãos, triste, e pergunta, como é? O senhor ligou para sua esposa? O que que ela disse? Doutor, ela prefere reformar a cozinha. Aí, Bolibuli, conta aquela história da simbologia dos foguetes, é bonito. É, quando nasce homem, é um foguete enfileirado atrás do outro. Quando é mulher, é mais lento, é aquela paz que a mulher oferece ao mundo. É como diz João Bá, o satélite do sertão é o foguetão de dois arroz. É isso aí. Se for menino, chama os homens pro terreiro. Lá solta foguete enfileirado e bem ligeiro. Mas se for menina, um a um e bem maneiro. Mas se for menina, um a um e bem maneiro. Se for menino, chama os homens pro terreiro. Lá solta foguete enfileirado e bem ligeiro. Mas se for menina, um a um e bem maneiro. Mas se for menina, um a um e bem maneiro. Lá nas brenhas do sertão, eu vi subir foguetão. No brotão dos olhos d'água, no coração das barreiras, me falou tia Domingas pelo subir do rojão. Não é missa nem novena, não é reza nem fogueira. Foi mulher que deu a luz, são meninas brasileiras. Foi mulher que deu a luz, são meninas brasileiras. Se for menino, chama os homens do terreiro. Pra soltar foguete enfileirado e bem ligeiro. Mas se for menina, um a um e bem maneiro. Mas se for menina, um a um e bem maneiro. Se for menino, chama os homens do terreiro. Pra soltar foguete enfileirado e bem ligeiro. Mas se for menina, um a um e bem maneiro. Mas se for menina, um a um e bem maneiro. Num cavalo bom de passo, vem passando seu avanço. Parou só pra me contar, é verdade verdadeira. Nasceram duas meninas, Mariana e Catilina. A mãe é Dona Justina, que é mulher de Buli Buli. A mãe é Dona Justina, que é mulher de Buli Buli. Se for menino, chama os homens pro terreiro. Pra soltar foguete, fileira de bem ligeiro. Mas se for menina, um a um e bem maneiro. Mas se for menina, um a um e bem maneiro. Se for menino, chama os homens pro terreiro. Pra soltar foguete, fileira de bem ligeiro. Mas se for menina, um a um e bem maneiro. Mas se for menina, um a um e bem maneiro. Opa, você tá ouvindo A Mulher de Buli Buli, de João Bá e Jereba, com o próprio Jereba. Essa música está no CD Sertão, que Jereba lançou para comemorar os 100 anos de Os Sertões e Euclides da Cunha. Dá pra ficar parado, é? 3 a 10 o transilim, para ele nunca mais fazer cantiga pra mim. E assim, ao som de Jereba e João Bá, que o Café Brasil, que tratou de diferenças entre homens e mulheres, vai embora. Mas são tantas diferenças que dava pra fazer programas pro resto da vida, não é? Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e direção e apresentação de eu, Luciano Pires. Hoje estiveram conosco, olha só, Caetano Veloso, Batista e convidados, César Brito, Emílio Santiago, Jereba, Grupo Flor de Abacate, Antônio Nóbrega, Zé da Velha, Silvério Pontes e Luciana Pires Bichuete. Tá bom assim, o que mais, hein? Gostou? Quer ouvir de novo, hein? Quer gravar para mandar para alguém? Então acesse www.lucianopires.com.br e divirta-se. E para fechar o programa, que tal Marta Medeiros, escritora gaúcha que escreve com o coração, a alma e o útero, hein? Há homens que têm patroa, há homens que têm mulher, e há mulheres que escolhem o que querem ser. Você ouviu Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil.